Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Hoje é o nosso domingo 25 de setembro de 2016. Você está ouvindo essa gravação. E o tema da mensagem que você está ouvindo agora, e você que está aqui na igreja, estamos na Igreja Metodista Livre, aqui em São José do Rio Preto, Rua Fritz Jacó, número 1008, próximo à Rua Prudente de Moraes. E o tema é Cristo é Perdão. Andemos na luz e não nas trevas. Vamos ler 1 João, capítulo 1. A liturgia vai ser um pouco extensa, são vários versículos, do 5 ao 10. 1 João, tá? Não é o livro de João, é a epístola de João, a carta de João. 1 João, capítulo 1, verso 5 ao verso 10. Acharam aí? 1 João. Eu vou ler na NTLH, que é a tradução que a igreja adotou, que é uma tradução mais fácil para você poder entender, para você poder compreender. E depois, alguns versículos eu vou tentar ler na Almeida Revista Atualizada. Diz assim: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Verso 6. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. 7. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, e então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Verso 8. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Verso 9 é o verso chave. Esse é o verso para você guardar no teu coração. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Verso 10, terminando. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Eu vou ler o verso 9 mais uma vez, agora na Almeida Revista Atualizada. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Se confessarmos. É interessante que a palavra confessar no grego significa homologuel. E está relacionada com homologar, isso mesmo. Vocês dizem, pastor, ela é cognato, né? Que fala, né? Quando é uma palavra parecida com a outra. Isso mesmo. Elas são semelhantes, são parecidas, porque elas vêm do mesmo radical. Quando você tem um documento e você vai lá no cartório, você fala, vou autenticar, né? Vai ter um timbre do Estado, vai homologar aquilo, você vai realmente tornar aquilo público, você vai tornar aquilo conhecido. Assim é quando nós confessamos a Deus o nosso pecado. O pecado não pode ficar encoberto. Aí você pode dizer, mas Deus já sabe o meu pecado, pastor. Sim, mas Deus ele quer que nós confessemos a Ele. A confissão, o homologueu, que é o radical do verbo, do grego, ele é fundamental na vida do cristão. E eu vou mais, quando nós lemos o apóstolo São Tiago, ele ainda fala, não é somente confessar a Deus, mas ele fala, confessai uns. É tão difícil andarmos na luz. Porque João, acabamos de ler aqui, 1 João, ele fala para que nós andemos na luz. Porque Deus é luz. E a coisa mais difícil é nós andarmos na luz nos momentos em que vivemos. O país arrebentado. Ontem eu estava, fui à tarde, quase de noitezinha, levar a Suzy para dar uma volta no shopping e vi uma, duas, três lojas fechadas. Lojas grandes. Eu falei, Jesus, Estamos em tempo de trevas, não apenas da economia, mas trevas. Acabaram de ver a matéria hoje aqui em Rio Preto, um indivíduo que matou duas crianças. Não sei se vocês viram isso no Diário da Região, hoje. Então é tempo de trevas, gente. Literalmente vivemos nas trevas. A palavra trevas no grego significa skotos. E significa obscuridade, falta de clareza, sombrio. Vivemos em tempos sombrios. Vivemos em tempos em que as pessoas, o que próprio Jesus pregou, né? Há dois domingos eu vinha falando, Mateus 24, o amor esfriando das pessoas. Não temos tido mais paciência, não temos tido mais amor. Não é fácil vivermos nesse mundo de tanta escuridão, mas para vivermos nesse período, como diz a palavra em grego, skotos, parece que é esgoto mesmo, né? É porque é um negócio terrível mesmo, né? Skotos. Para vivermos nesse período de trevas, para vivermos nesse período de escuridão, nós precisamos da lamparina. Jesus me levou lá para a passagem das virgens. Por isso que eu falo, a Bíblia é tão gostosa, né? A palavra de Deus, ela vem em nós, ela se renova em nós. Olha que maravilha aí, Jesus falando do meu coração essa semana. A primeira coisa, quando alguém está na escuridão, ele tenta o quê? Acender a luz. Não é assim? Você entra naquele cômodo, está escuro, o que você faz? A primeira coisa, você ir no interruptor da casa. Quem morou naqueles tempos antigos, né, o interruptor ficava no meio, né? Bem na lâmpada, né? Ficava no fio da lâmpada, né? Acho que só os mais antigos que lembram disso. Eu lembro disso. Pastor, não tem luz. E aí? A gente recorre na lamparina, no farolete. Até na luz do celular, né? Hoje está tão prático, né? O celular já vem ali, acende aquela luzinha de LED. Mas é assim que nós precisamos hoje em dia. Para vivermos nesse mundo tenebroso, nesse período, precisamos da lamparina. E é interessante que o Evangelho, é interessante que a palavra de Deus, ele é um dualismo, né? Vem um pouco da parte da mitologia grega isso, entre trevas e luz. Um dualismo entre o bem e o mal. Vocês podem ver. Você começa a ler o Novo Testamento todo, é lógico que ele teve influências gregas. E esse dualismo está dentro da Bíblia, entre o bem e o mal, a batalha. Você pega o Apocalipse, você lê do capítulo 1 até o último capítulo, se não me engano, 22, você começa a ler Apocalipse e você vê a batalha entre o bem e o mal, é um dualismo. E Jesus, nessa parábola, ele usa muito essa figura de linguagem, ele usa muito essa metáfora, justamente falando sobre 10 moças que esperavam, cada uma delas, o seu noivo. Assim é a igreja de Cristo. Esperamos o noivo. Esperamos Jesus. Esperamos o Cristo. Mas às vezes ele não chega na hora que nós estamos ali aguardando. E Jesus diz a metáfora, ele diz a parábola dele, ele fala que elas pegam no sono, porque as horas vão se passando. E no meio da noite, quando elas acordam, 5 delas, a lamparina não tinha mais óleo. As outras 5 rapidamente pegaram o óleo reserva que elas tinham, e aí continuou acesa a lamparina. E diz a parábola de Cristo que o noivo entrou e fechou a porta. As 5 sem a lamparina ficaram lá fora, na escuridão. E o pior de tudo, a palavra de Deus diz que elas batiam na porta. Deixe-nos entrar. O que o noivo fala para elas? Eu não vos conheço. Porque estavam sem a lamparina. Vamos abrir lá em Mateus. Capítulo 25. Nesse momento, Jesus, ele estava lá no Monte das Oliveiras. E quando ele começa a pregar sobre a parábola das virgens, E Jesus começa a falar do acontecimento das últimas coisas, tanto é que Mateus 24, né, antecede isso. Dias depois seria ali a Páscoa, a entrada triunfal de Jesus, 2 dias depois, provavelmente isso seria entre segunda ou terça-feira. E aí a palavra de Deus fala que Jesus estava ali no monte falando. E olha o que ele diz, Mateus, capítulo 25, verso 3 e 4. Na nova tradução, eles interpretaram, né? Traduziram como as moças sem juízo. Quem tiver Almeida Revista atualizada, está diferente, pode ler para mim. Insensatas. Obrigado, Vanessa. Alguém tem outra palavra diferente? Loucas. Nécias. Ó, cada uma tradução diferente. Gostoso isso. Isso é bom, a gente vê a diversidade de traduções. Pegaram as suas lamparinas, mas elas não levaram o quê? O óleo, o azeite de reserva. Verso 4. As ajuizadas levaram as vasilhas com óleo para as suas lamparinas. E aí o restinho da história é o que eu já falei. Assim somos nós no mundo espiritual. Jesus nos chama a vivermos no mundo de trevas. Até porque a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Existem ramos teológicos, né? Entre aquela coisa pós-milenarista, pessimista. Ai, pastor, fala difícil que é complicado. Mas existem aqueles cristãos que eles entendem que o mundo só vai piorar cada vez mais. Por isso que a gente chama esses, são pós-milenaristas, são negativistas, pessimistas. Eles veem o futuro com pessimismo. Enquanto Jesus não voltar, a coisa vai ficar cada vez pior. E eu vou falar para vocês, tem hora que eu começo a pensar assim. Eu começo a olhar para a humanidade, eu começo a olhar para a terra, eu começo a olhar para nós, humanos, e a gente vê cada vez mais as trevas tomando conta. Por quê, pastor? Porque a nossa obrigação como filhos da luz era estarmos com as lamparinas. Mas muitos de nós não estão com a lamparina. A igreja não tem sido luz, como Jesus falou lá em Mateus. Seremos sal e a luz. E a igreja não tem sido. Razão pela qual cada vez mais nós vemos um período tenebroso. Por isso, cuidado, meu irmão. Esse é um alerta para nós. Não deixe de andar com a sua lamparina. Pastor, está difícil, eu não estou conseguindo entender. O apóstolo João, lá no capítulo 1, 1 João, nos disse que temos que andar na luz. E não é apenas na luz que brilha. No grego a tradução é phos. É. P-H-O-S. Phos. O grego, radical grego, phos, significa luz, claridade. Mas essa tradução, quando João está dizendo para nós, não é apenas andarmos na claridade, na luz. Mas é, na verdade, nós andarmos na palavra de Deus. Quando João está falando andarmos na luz, significa andarmos ainda que no meio da podridão, andarmos ainda que nas situações difíceis do dia a dia, como acabamos de cantar aqui, o barco está Jesus. Ainda que andemos, né, nesse mundo tenebroso, mas nós não podemos andar sem o Espírito Santo. Por isso a igreja não tem sido luz. Porque a igreja não tem buscado o Espírito Santo. Qual foi a última vez que nós oramos buscando o Espírito Santo? Nós, como igreja. Estou falando você na tua casa. Eu digo nós, como igreja. Pastor, mas precisa disso? Opa! Para eu ser cheio, eu tenho que estar buscando. Ele só derrama naquele que busca. O Espírito Santo, ele só será derramado sobre aqueles que buscarem. O Espírito Santo, ele não vai invadir. Ele é diferentemente do diabo. Você pode ver como o Satanás funciona. O Satanás, ele funciona na possessão demoníaca. E é verdade. O diabo, ele entra, ele incorpora no corpo da pessoa. Ele não pede licença, ele não bate a porta, ele simplesmente viu uma brecha e ele entra, ele incorpora. O Espírito Santo não, meu querido, para ele estar em nós. Não basta você falar, eu sou templo do Espírito Santo, meu querido, minha querida. Para que sejamos realmente templo do Espírito Santo, nós temos que estar com a casa adornada. Temos que estar com o coração preparado para receber. É difícil, pastor Júlio. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas nós, quando nós buscamos, nós podemos. Lembre-se, 10 virgens, 5 ficaram. 5 não entraram com o noivo. Cuidado, igreja. Nós poderemos ficar se Jesus voltar e nos pegar despreparados. Podemos ficar. Podemos aqui ter feito milagres. A gente pode fazer aqui cadeirante andar. A gente pode ver cego enxergar. A gente pode fazer aqui mudo falar. A gente pode fazer sinais e maravilhas aqui. Podem nesse altar ser feitos prodígios. Mas se estivermos sem o óleo, se estivermos sem a lamparina, nós ficaremos. Por isso, cuidado, vivemos num mundo de trevas, mas não podemos viver sem o Espírito Santo de Deus. Busque mais o Espírito Santo esta semana. Consagre-se mais. Pastor, como eu posso me consagrar, né? A palavra santo no hebraico é kadosh. Kadosh significa estar separado, algo que não é usado para qualquer coisa. Kadosh significa aquilo que é usado em determinadas situações específicas. Por isso que o Antigo Testamento, às vezes a gente começa a ler, parece às vezes chato. A gente começa a olhar tanto o Antigo Testamento e fala, nossa, mas é regra para isso, regra para aquilo, formalidade para isso, formalidade para aquilo. Que Deus tão formal, Deus cheio de cerimônias. É porque Deus levava a coisa a sério. Deus levava e leva as coisas a sério. Não brinque com as coisas espirituais. Não brinque. Pastor, temos então que voltar aqui no Antigo Testamento? Vamos montar uma arca aqui da aliança, como eu vejo muitas igrejas evangélicas, né? Às vezes a pessoa monta a arca. Amém, pastor, respeita, mas igreja, isso aí é judaísmo. É judaizar aquilo que Cristo já tirou. Nós não precisamos da Arca da Aliança. Nós não precisamos de pessoas aqui vestidas como no Antigo Testamento. O pastor não precisa vestir as vestes judaicas. O que nós precisamos só é da lamparina acesa. O dia que a igreja entender isso, o dia que nós entendermos isso, o que importa é estarmos com a nossa lamparina cheia de óleo. E não cheia das coisas da carne. Se prepara agora. Agora vai doer. Enquanto eu lia a epístola de João, nesse primeiro capítulo, quando ele fala no verso, o verso 9, que é o verso principal, para confessarmos os nossos pecados a Deus, eu comecei a pensar em algo tão triste que é preciso que eu fale à igreja. Por isso que eu disse que talvez vai doer um pouco, mas a gente precisa... É como diz a palavra de Deus, abrir a ferida, raspar mais um pouquinho para limpar bem, e aí depois Deus vai derramar o bálsamo de Gileade para ela cicatrizar. Aleluia. Por que que, infelizmente, a igreja ou nós cristãos somos os primeiros a queremos julgar? Obrigado, João. Por quê? Porque nós... somos os primeiros a julgarmos. É o que nós falávamos na célula isso quarta-feira. Jesus tinha acabado de sair da Judeia. Ele tinha participado lá um pouquinho na festa dos tabernáculos, que era uma festa dos judeus muito importante. E nessa festa dos tabernáculos, Jesus é o cara, velho. Falar a verdade, Jesus tinha... O pai era com ele. Ele era o pai era com ele. Ele vai ao templo, E lá no templo ele começa a fazer um embate teológico com os fariseus. Jesus era demais. E aí diz a palavra que de madrugada Jesus sai da Judeia e ele vai até o monte novamente, ele volta, né? Ao Monte das Oliveiras, no grego, Oros ai Elai. Bonito, não achei legal a palavra? Oros significa monte. E ele volta ao Monte das Oliveiras para, acredito eu, orar. A Bíblia não fala, mas eu acredito que ele deve ter ido lá para meditar, falar com o Pai. Passar o relatório dele do dia, Pai, né? E aí, durante a madrugada, Jesus retorna ao templo. Ele sai do Monte das Oliveiras, volta para a Judéia. E novamente ele continua pregando. E nesse momento aparecem os escribas e fariseus que estavam tentando justamente achar um pelo em ovo, né? Para que pudessem incriminar Jesus. E eles chegam e apresentam para Cristo uma mulher. E lá eles trazem a mulher adúltera. E eles dizem, olha Jesus. Eu fico imaginando a cara daqueles caras, né? Jesus do céu. A lei de Moisés, ela nos permite o apedrejamento. Para quem não conhece, depois você marca aí, pode ler na tua casa. Eu não vou ler agora. Levíticos 20, 10 e Deuteronômio 22, 22. São as passagens que permite o apedrejamento. É lógico, né, igreja? Isso no Antigo Testamento, né? E é interessante que eu estava estudando um pouquinho essa semana, o Adam Clark, que é um metodista de mão cheia, inclusive ele que fez o comentário da Bíblia. E o comentário dele demorou 40 anos para ele escrever esse comentário da Bíblia. Adam Clark, é? Pois procura na internet lá. O cara é fantástico. E eu tenho um estudo dele, de todo o comentário da Bíblia. E ele explica o seguinte sobre essa passagem do apedrejamento desta mulher. Ele fez estudos e ele levantou informações com os rabis. E os rabinos disseram para ele o seguinte, olha, no período da lei de Moisés, o apedrejamento funcionava da seguinte maneira. Você pegava a pessoa em estado flagrante e duas testemunhas apresentavam a pessoa. E no momento que ela era sentenciada, a pena maior, a pena de apedrejamento, colocava-se essas pessoas numa espécie de um andaime, num patamar. O estudo dele, como é inglês, né, o que eu tenho é uma versão inglesa, ele fala 12 feet, mais ou menos 12 pés, de 12 ou mais, que vai dar em torno de quase 4 metros de altura. Acho que é um pouquinho maior que a igreja, a nossa altura aqui. Acho que é maior que aqui. E lá em cima fica uma das testemunhas. E os rabinos diziam que eles empurravam a pessoa para abaixo. E se ela morresse na queda, então era o juízo de Deus. Ela realmente... É, o negócio era sério, hein, velho? Ó, pecou, já era. Aí o pior, se o cara tava com vida lá embaixo, ou a mulher, não sei, o indivíduo, tava com vida ainda, aí vinha a segunda testemunha, ela subia até esse andaime com uma pedra bem grande e jogava sobre o peito da pessoa que tava lá embaixo. Então, não preciso dizer o que terminava, né? Terminava o que tinha que finalizar. Essa era a morte, a maneira que se fazia o apedrejamento no Antigo Testamento, segundo Adam Clark, que é um crânio no Antigo Testamento, metodista. Mas vamos voltar ao nosso estudo aqui. Jesus. Diz a palavra que Jesus estava grafos, né? O grego grafos é escrever, por isso que é grafia. Ele estava escrevendo a areia, diz a palavra. E os caras lá falando, e aí, o que você vai fazer? Pega em adultério. E é interessante como que são as coisas, né? A Bíblia não fala do homem que foi pego com ela, né? Só fala a mulher adúltera. Você viu como a Bíblia é machista? Muito machista. A Bíblia é demais. Não fala do homem que pegaram com ela em adultério. E se você ler lá o Antigo Testamento, Deuteronômio 22, 22, fala que tem que matar homem e mulher. Os dois, se forem pegos em adultério. Mas está lá Jesus na areia, fazendo emotions, Jesus fazendo seus desenhos lá, né? A Bíblia não fala o que ele escrevia, e aqueles homens esperando a reação de Jesus para poderem pegá-lo. E olha, eu falo, Jesus é sensacional. Jesus, ele vem quebrar paradigmas. Jesus, ele vem, sabe, ele vem desfazer tudo aquilo que a humanidade, ela construiu, a barreira, a torre de Babel, tudo aquilo que... E Jesus vira e fala para eles, vamos abrir a nossa palavra lá em João, capítulo 8. Eu sei que todo mundo já conhece a resposta, mas vamos ler na Bíblia. Eu acho gostoso a gente acompanhar na Bíblia Sagrada. João, capítulo 8, verso 7. Olha a resposta que Jesus dá aos fariseus. Foi a resposta, eu falo para vocês, no Novo Testamento, é uma das passagens que eu acho que Jesus teve mais ímpeto. Muito mais do que ele ter quebrado tudo dos cambistas no templo, dentro do templo. Eu acho essa passagem fenomenal. Leiam esse, depois na sua casa, João 8, do 1 até acho que 12 ou 13. Leiam umas 20 vezes, 30 vezes. A Bíblia, quando você vai pregar, você tem que ler várias e várias vezes. Eu li no mínimo umas 20. Comecem a ler, relê. Aí pega outra tradução. Eu li no mínimo umas 8 traduções. Peguem as traduções e comecem a ler e comecem a deixar o Espírito Santo falar com vocês. Vocês vão entender o que eu estou falando. Jesus, ele usou de uma sabedoria, de uma retórica, de uma eloquência. Ele colocou os caras no chinelo, com três linhas. Olha o que ele fala. Jesus fala em João 8, 7. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, ou seja, eles não paravam de encher os pacovás de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava, né, agachado, fazendo a grafia no chão. Jesus endireitou-se o corpo e disse, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Fala-se o cara, eu não posso falar a palavra aqui, que eu estou no culto, estou na pregação, mas se eu estivesse na rua eu falava, é Jesus. Romper paradigmas, quebrar paradigmas, Jesus vem desfazer tudo aquilo que a sociedade... E hoje, nós como igreja, é triste eu falar isso, mas nós como igreja temos esquecido essa lição. Somos expert em julgarmos as pessoas. Ah, você tá vendo? Olha lá, o fulano não foi na igreja, mas postou a foto. Esse tal de Facebook entrega todo mundo, né? O pastor fica sabendo de tudo. Chega segunda-feira, eu sei tudo que aconteceu na vida do povo de Deus. E não é revelação de Deus não, viu, meus irmãos? Eu não fico lá de joelho no chão segunda-feira, não, orando, Deus revela para mim, não. Eu pego meu telefone e começo a entrar nos Facebook. Aí eu vou vendo, ah, fulano veio, né? Ah, tá, olha, foi aqui, foi lá, foi acolá, foi acolá. Nós somos os primeiros a julgar? Somos capazes de apontar o dedo rapidamente? Somos bons em vermos os erros do próximo, em vermos o erro do outro? Nós que somos os filhos de Deus. Por que igreja? Por quê? Por que que é tão fácil a gente apontar o dedo? É tão fácil nós acharmos que somos melhor que todo mundo. E eu sempre, quando eu trato as coisas do reino de Deus, eu sempre falo para minha esposa, eu sempre falo para meus obreiros também estão de prova, os obreiros do Senhor, se põe no lugar da pessoa. É ou não é, obreiros? Eu tenho esse costume de falar. Vamos nos colocar no lugar da pessoa. Nós atirarmos a primeira pedra é tão fácil. Mas nós, como igreja, estamos errando. Tome cuidado, igreja. Às vezes você até pensa, nossa, como eu sou injustiçado. Como eu sou injustiçado, mas cuidado, às vezes é você que tem atirado a primeira pedra. Às vezes é você que tem levantado a mão primeiro. Tome cuidado, igreja. Jesus nos ensinou a amar. Amemos mais e julguemos menos. O dia que nós aprendemos a amar mais e julgar menos. O que tem de monte de gente que está afastado de Deus por causa de nós. Eu vou repetir a frase. O que tem de monte de gente que era do Senhor, que era da casa de Deus, estão afastados de Deus por causa de nós. Porque nós só sabemos olhar defeitos, nós só sabemos pôr defeitos, nós só sabemos julgar as pessoas. Paremos com isso, igreja. É hora de avançarmos, e a igreja só pode avançar na hora que ela entender o que é o amor de Deus. A igreja só vai poder avançar na hora que a igreja compreender o que é o amor de Deus. Cada um está num estágio, igreja. Não adianta você querer cobrar A, B, C. Cada um está num momento espiritual com Deus. Não é todo mundo aqui Moisés, não, meu querido e minha querida. Não é todo mundo aqui Jacó, não. Não é todo mundo Davi que está aqui dentro, não, meu querido. Cada um está num momento, no seu momento com Deus. E nós temos que respeitar essas pessoas. E nós temos que amar essas pessoas. Ah, pastor, mas faz muitos anos. Ah, pastor do céu, o senhor não sabe de nada, pastor. As pessoas falam assim ainda para mim. O senhor não sabe de nada, pastor. Eu falo, não importa. É a pessoa com Deus. Nós não temos nada a ver com isso. Se a pessoa está errando, meu querido, e ela sabe disso, é ela com Deus. Deixa ela com o Senhor. Porque na hora que Deus pôr a mão, ainda essa semana, não sei com quem eu falava com a Suzy, eu falava, eu não quero estar perto na hora que Deus pôr a mão. Porque na hora que Deus colocar a mão, meu querido, sai de baixo que o negócio vai pegar fogo. Nós vimos do fogo, né? Quem viu o estudo bíblico do Bispo Yu, do fogo no Antigo Testamento, não tem nada de unção, não, de falar em línguas, não. Fogo no Antigo Testamento é o fogo consumidor. Na hora que Deus derramar o fogo dele, eu não quero estar perto. Quando a gente toma a Santa Ceia, está lá. 1 Coríntios 11, acho que é 28, se eu não me engano. Examine, pois, cada um a si mesmo. A sua consciência. E a gente fica querendo analisar uns aos outros. Pare com isso. Sabe por quê? Porque está duro, né? Vai doer mais um pouco ainda. Vamos abrir Mateus capítulo 7. Volta um pouquinho. Olha o que Jesus fala para nós. Eu digo, Jesus, ele era fantástico. Jesus era fantástico. Jesus nos deixa um ensinamento tremendo. Mateus, capítulo 7, verso 5. Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no teu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Aí a gente sempre fica com dúvida, né? Eu sempre li essa passagem e eu não tinha ainda estudado a palavra trave, a diferença entre a palavra trave e a palavra cisco. A palavra cisco no grego é carfos. E aí eu fui entender o que, que Jesus está falando aqui. Na verdade, esse já era um provérbio judaico. Sabia disso? Jesus estava usando um próprio provérbio judeu. E eles usam até hoje esse provérbio. Isso é um provérbio comum entre os judeus. Quando alguém está mexericando na vida do outro, um vira e fala para o outro, tira a trave do teu olho, você fica vendo o meu cisco? É um provérbio judaico. Jesus usa o próprio provérbio para explicar a palavra de Deus. Carfos significa pequena partícula. Por isso que é cisco no olho. Ou seja, você está vendo aquilo, aquela pequena partícula no olho da pessoa que está do teu lado. E aí vem o grego na palavra trave, significa no grego docos. E a palavra docos significa realmente uma madeira de pedaço grande, uma prancha. Por isso que a tradução foi feita uma palavra trave. Todo mundo fica pensando, que traduzir essa Bíblia, tudo errado. Não, não é. É uma metáfora que Jesus usa, uma figura de linguagem, para ele explicar o seguinte, você vê um negócio tão pequenininho no olho do irmão, mas você não está vendo um negócio gigante que está em você. A tradução seria essa. Que nós usamos, né? Como que é? Pimenta no olho do fulano, né? É refresco no nosso. É mais ou menos isso. Deus, o cisquinho que está lá tão pequenininho no olho da pessoa, você está vendo, mas você não está vendo o pedaço de madeira que está no teu olho, né? É essa a mensagem que Jesus nos deixa. Paremos de julgar a vida alheia, paremos de criticar o próximo, paremos de ser tão duro com as pessoas e amemos mais, igreja. Por isso que muitas pessoas não querem vir para Jesus. Elas não querem. Ainda quarta-feira falávamos sobre isso. Ah, eu vou chegar lá, eu vou ser julgado. Primeira coisa que vão fazer, vão olhar a minha vida. Vão olhar porque eu tenho tatuagem, vão olhar porque eu tenho cabelo comprido, ou vão olhar porque eu me visto assim, assado. vão olhar porque eu frequentava o bar do fulano, vão olhar porque eu fazia isso, porque eu fazia aquilo. E é verdade. Nós somos os primeiros a analisar a vida das pessoas. Sendo que a palavra de Deus fala, venha como estás. Ele te aceita como você está. Pastor, mas como que é isso, pastor? Deixa o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai mudar as pessoas, não somos nós. É o Espírito Santo, meu querido. É o Espírito Santo. Ore, faça a tua parte com Deus. Pastor, me incomoda muito, meu querido. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala para nós, São Paulo ensina, olha, se comer carne ofende o irmão que está do lado, então você não coma. É melhor que você não coma. Isso serve para nós. A pessoa está chegando para Jesus, você já quer impor tantas coisas para ela. A pessoa está chegando para Deus, você já quer colocar um... A gente traz aqui uma lista do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve. Irmãos, evangelho não é isso. Evangelho, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e quem vai vos aliviar? Jesus, e eu os aliviarei, disse o Senhor. O Senhor Jesus não colocou lá, vinde a mim todos os membros em plena comunhão na igreja. Jesus não colocou isso. Jesus colocou, venham todos. Cuidado. Temos que aprender a aceitar as diferenças. E nós somos uma família, igreja. Mas haverão diferenças entre nós, ninguém é igual a ninguém. Você gosta de um louvor de um jeito, o outro gosta do louvor do outro. Você gosta de um pastor de um jeito, você gosta da pregação de outro. Você gosta de não sei o quê, você gosta, o outro gosta do ar-condicionado, o outro não gosta. Igreja é assim, irmãos, somos família. Dentro de casa é a mesma coisa. Hoje mesmo a Suzy estava reclamando, eu tenho que cozinhar para você, eu tenho que cozinhar para o Isaac. Não é assim? Mulher, nossa, terrível, tadinha. Mulher sofre. Não é fácil ser esposa. Porque tem as diferenças. Imagina, se dentro da casa somos três, há diferença? Você imagina numa igreja que somos 69, que nem nós vimos na assembleia passada. 69. Quase 70 pessoas. Você acha que não haverá diferenças? Haverá. Cuidado para que você não seja... quem atira a primeira pedra. Só cuidado. Cuidado. Nós temos que aprender de Jesus. E eu tenho aqui uma boa notícia para você. Aleluia. Não é só uma notícia. Amém? A notícia boa, igreja. Estou terminando. Não há ninguém perfeito aqui dentro. E não há microfone também. Não há ninguém perfeito. E não há microfone também. Não há ninguém perfeito. E ainda que eu peque, vamos lá em 1 João capítulo 2. Olha o que a palavra de Deus diz. Ainda que eu peque, ainda que eu erre, pode acontecer, pastor? Pode. Pode acontecer. Deu errar? Pode. Ainda que eu erre, 1 João capítulo 2. E ainda que eu peque, a palavra de Deus diz, o apóstolo João, ele nos fala em 1 João, capítulo 2, melhorou, mas foi muito, hein? 1 João, capítulo 2. Olha que linda a mensagem do apóstolo. Acharam, hein? 1 João 2, o verso 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem, porém... se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Quem tem a antiga tradução, ele fala paracletos, que é a palavra advogado. Paracletos. Verso 2. E é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Aleluia! Não é pecado de A, não é pecado de B. Jesus está falando o pecado de toda a humanidade. O apóstolo João, ele começa dizendo o seguinte: olha, isso aqui é para vocês não pecar, ok? Ele já dá ele frisa uma pequena observação no início. É para que esse versículo não ficasse também como uma válvula de escape, né? Ah, vou viver minha vida de qualquer jeito, eu tenho um advogado, então eu posso pecar e o meu advogado, que é Jesus, né? Não é o doutor Roberto, é Jesus, ô doutor. Jesus é o meu advogado, eu vou lá e ele limpa a minha barra. Então João, ele é enfático. São João, ele é muito claro no início do capítulo, ele diz: olha, é para que vocês não pequem. Embora, entretanto, contudo, porém, todavia, se vocês pecarem, ainda que vocês pequem, não se preocupem. Não se preocupem. Porque há um advogado que vai vos defender diante do Pai. Aleluia. São João, ele sabia da nossa fragilidade humana. O apóstolo João, ele entendia a nossa pequenez humana diante das grandiosas mãos e a grandiosa presença do Senhor. São João está dizendo: olha, não abaixe a sua cabeça. Não é fácil, às vezes nós erramos. E quando a gente peca, principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus, quando a gente erra, quando a gente peca, vem um sentimento de culpa muito grande em nós. Vem, eu sei, eu erro, eu peco também, igreja. Vem uma coisa difícil até para a gente poder digerir aquilo, vem um sentimento dentro de nós. Mas João está dizendo: olha, não fique triste, você que pecou. Não pense em desistir de tudo. Há pessoas que querem sair da igreja ou que estão desistindo de Deus por causa de qualquer coisa. Cuidado, igreja. O diabo tem usado uma estratégia. E ela é justamente essa. Ele faz com que Eva comesse o fruto. O que ele faz com Eva? Ele a engana, ele é ardiloso, o diabo é ardiloso. E ele continua sendo ardiloso até hoje conosco. O iníquo, o nosso inimigo, ele continua sendo ardil, ele continua usando de subterfúgios, ele continua usando de maneiras, sabe, mais sujas. Aí sabe o que ele faz? Ele fica pondo diante de você aquela situação, e quando você vê, você peca. Quando você vê, você cede ao pecado. Cede porque a palavra de Deus diz, o mesmo apóstolo João fala, que na presença do mal, para a gente fazer o quê? A gente tem que resistir, meu filho, diabo. Se possível, sai. Sai fora. Como diz a meninada aí. Sai fora, da linha. Não queira você enfrentar, não. Se você está vendo que você não vai dar conta, não enfrente. Sai da linha. Pula fora. Deixa Deus agir. E aí o que acontece? O inimigo joga. Ele lança a situação. Ele lança a situação. E quando você vê, você cai no engodo. Ele lança esse... Até a palavra de Deus diz o laço do passarinheiro. Quem caçou passarinho aqui na infância? Ô, Gilmar, apontado dedo, não pode. Dá dó dos bichinhos, né? Eu não gosto, eu acho os bichinhos tão bonitos voando. Mas é... Passarinho, ele vai ali através do que? Da comida. Alguma coisa que o atrai para dentro do cativeiro, para dentro daquela... E de repente, toque! A armadilha é feita. Assim somos nós, dia a dia. O inimigo, ele prepara tudo. Vocês não têm ideia como o diabo é astuto. Ele prepara tudo. E aí, por isso que é importante nós orarmos lermos a palavra e meditarmos, virmos aos cultos, a gente tem que estar vacinado. Cada domingo que você vem, Deus está aplicando uma vacina em você. Cada domingo que você vem, Deus está aplicando algo forte na tua vida, porque você tem que vencer aquilo. Mas aí você acaba cedendo e você cai dentro do alçapão. É alçapão, né, que fala, né, aquela... É isso mesmo, né? Arapuca, tem essa também. Tem outro nome, outro dia eu ouvi uns policiais ambientais. Não tem, mas tem um outro nome também. Eu tô tentando lembrar aqui junto com a pregação, mas não tá indo. Tem vários nomes que o pessoal usa. E aí você vem aquele primeiro sentimento que vem, um sentimento de arrependimento, e vem a culpa. E o sentimento de culpa leva você a se afastar até de Deus. Às vezes a pessoa deixa de vir ao culto porque ela sente que ela está errada com o Senhor. Às vezes a pessoa deixa de tomar a santa ceia porque ela acha que ela pecou e Deus... Esse é o maior dos enganos que o diabo tem feito na vida do povo de Deus. Abra a palavra de Deus lá em 2 Coríntios. Eu estou terminando. Olha como Satanás é astuto. Talvez você está ouvindo agora esse áudio. Meu amigo, minha amiga, você está me assistindo pela TV, meu querido e minha querida, meu irmão, minha irmã. E você às vezes está longe da presença de Deus. Você está deixando de vir ao culto, você está deixando de participar das coisas do Senhor. Porque Satanás tem te levado ao engano. E o diabo tem feito isso dentro da igreja. Não baixe sua cabeça. Aleluia. Não podemos baixar a nossa cabeça. Pastor, mas eu errei. Estou arrependido. Amém, meu querido. Aqui é o lugar da gente se consertar com o Pai. Aqui é o melhor lugar para a gente se entregar e se rasgar diante do Pai. Mas não se afaste do Pai. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, na NTLH. 2 Coríntios 11, 3. Pois, assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, em algumas traduções serpentes, no grego ophis, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Isso São Paulo falando aos cristãos de Corinto. E eu pergunto, igreja, mudou a nossa realidade para aqueles cristãos em Corinto? Não! Ainda continuamos tendo pessoas se afastando de Deus porque elas vivem no pecado. E aí, a primeira coisa que vem, as pessoas falam, é o Espírito Santo pesou lá no irmãozinho, pesou na irmãzinha. Pare com isso. Não é nada da obra do Espírito Santo isso não. Você acha que o Espírito Santo nos leva para longe de Deus? Sentir-se culpado é uma coisa. Nos levar para longe da presença de Deus não tem nada do Espírito Santo. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela sempre fala que o Espírito nos atrai. Por isso, tome cuidado, o diabo está agindo nas vidas. E nós aqui estamos às vezes dando glória a Deus. Isso é engodo do inimigo. Ai, eu pequei. Quem sou eu para ir à igreja agora? Ai, eu tenho vergonha até de... Como eu vou levantar as minhas mãos agora para Deus e adorar a Deus? Eu cometi isso, eu fiz aquilo, eu falei aquele outro. A serpente seduziu Eva. Assim o diabo continua até hoje. Satanás continua nos tentando levar ao erro. O inimigo continua tentando nos levar ao equívoco. Por isso, cuidado. Quando qualquer sentimento no teu coração falar não... Eu não me sinto digno de hoje no culto. Isso é um alerta que eu estou dando para vocês. Eu não me sinto digno hoje de louvar. Eu não me sinto digno hoje de tomar ceia. Eu não me sinto digno de... Igreja, para de frescura. Porque se eu fosse ficar sentindo se eu sou digno, se eu não sou digno, não ia ter pastor nesse altar. Digno nós nunca seremos de nada. Digno nós nunca seremos de nada. Se eu for ficar pesando a minha vida a semana inteira, não serei digno nunca de pegar no microfone e falar a palavra de Deus. Se eu ficar com esse negócio de melo-melo, se eu for participar ou não de ceia, eu nunca vou poder tomar santa ceia. Porque não há uma semana que eu não peque. E acabamos de ler 1 João capítulo 1. Quem diz que não peca engana a si mesmo, e o pior, está dizendo que Deus é mentiroso. Quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei pensando, eu falei, Senhor Jesus, quantas vidas eu estou começando a contar nos dedos, as minhas ovelhas, as ovelhas que Jesus colocou nas minhas mãos. Eu sei que as ovelhas são dele, mas eu tenho um carinho tão grande pelas ovelhas, eu as chamo pelo nome, eu conheço essas ovelhas, eu começo a olhar para as ovelhas, eu começo a ver o povo se... Porque as pessoas começam a se culpar e elas querem se afastar de Deus. Pare com isso, meu querido e minha querida. Se a gente ficar aqui pesando se somos dignos ou não, meu amigo, minha amiga, aquele que quando o presbítero Flores deu o testemunho dele e ele falou sobre João Batista, aquele que dentre nascidos de mulher é o maior de todos. Eu vou repetir, aquele que dentre os nascidos de mulher nessa terra é o maior de todos. Ele disse que não era digno sequer de pegar nas sandálias de Jesus. Sabe por quê? Porque naquele período na Palestina, na época de Jesus, mexer nas sandálias era algo muito, sabe, muito rebaixado, era algo que somente os escravos faziam. Não é qualquer pessoa que podia pegar nas sandálias de outrem. Ninguém podia tocar, a não ser que fosse um escravo ou uma pessoa muito abaixo dela. Havia uma simbologia muito grande nessa questão das sandálias. Por isso que João usa essa metáfora, ele fala, eu não sou digno de atar. Aquele que era o maior de todos, nascido entre mulher, reconheceu que não era digno de tocar nas sandálias do Cristo. Nós, igreja, se ficarmos pensando, nós nunca seremos dignos de nada. Até porque nós somos a raça mais ingrata que existe. Deus fez de tudo por nós, e mesmo assim a gente continua crucificando Jesus. Então nós nunca seremos dignos. O único que é digno, aleluia. O único que é digno, igreja. O único que merece todo louvor, o único que merece toda honra, o único que merece toda adoração, o único que é digno nesta terra e nos céus, o único que é digno até no inferno. Eis que ele tem a chave da morte e do inferno. Apocalipse 1, verso 18. É só Jesus Cristo. Pare de deixar o diabo trabalhar na tua mente. Mas pastor, eu pequei, pastor. E aí, pastor, e agora? E agora? Serpente me seduziu, pastor. Ué, acontece, ué. A gente tem que ter um particular com o Pai. Você pode até tentar esconder. Eu vou contar rapidinho, 2 minutos, se os irmãos permitem. Por isso que eu falo, né? Do Pai, a gente não consegue esconder. Eu lembro quando eu tinha, acho que uns 19, eu não me recordo agora a idade. E eu ia, teve uma época que, da minha juventude, que eu ia à igreja de ônibus, mas depois que eu tirei carta e tudo, teve um período que meu pai liberava o carro para eu ir. E eu sempre fui músico, eu sempre voltei muito tarde da igreja. Às vezes eu voltava mais de 1 da manhã, porque eu tocava em outras cidades, né? O ministério que eu ia, a gente ia para José Bonifácio, Getulina, até Getulina a gente ia de semana. Ia tocar em Getulina, ia em José Bonifácio, em Guapiaçu, Ipiguá, Catiguá. E aí um dia eu voltando à noite, e bem ali naquela curvinha onde hoje é o McDonald's, né? Antigamente era o Conte ali, né? Olha, estamos ficando velho mesmo, não tem mais nenhum negócio lá, agora é o McDonald's. Na Badia ali, com a rodovia ali. Eu, né, inexperiente, eu acho que eu não tinha nenhum ano ainda de kart, eu era muito novo ainda. Por isso que eu falo, a experiência conta. Meninada não me ouve, mas conta e muito. E o Chucrão quis acompanhar lado a lado com o cara, e na hora ali todos sabem que ele tem uma leve curva, e o indivíduo que vinha num carro meio que me fechou. Daria para passar os dois, lógico, falta de experiência, mas eu me apavorei e acabei pegando a roda do carro, e ali a guia é muito alta, vocês não têm ideia, eu não sei se hoje abaixou a guia, mas antigamente a guia, eu acho que ela dava quase a metade da roda, que foi a minha salvação, caso contrário, eu talvez teria entrado lá no corguinho lá embaixo. Ia pegar o papo. Eu desesperado lá embaixo. Nossa, já pensou? Se esse carro parasse lá embaixo, meu pai tinha me matado. Porque aí eu não ia ter como esconder, né? E aí o medo de contar pro pai, né? Eu bati o carro, fui parar quase lá na Ardef, lá onde é o Renascer lá hoje, né? O volante estava ao contrário, assim, e o carro ia reto. Você imagina como que estava, né? O carro ia assim, ó. Eu parei, troquei o pneu, que estourou o pneu da frente, aqui do lado esquerdo. Troquei o pneu, um rasgo, rapaz, desse tamanho do pneu, assim, falei, nossa, não salva nem o pneu. O aro, né, que na verdade, aquele é o ferro e a pneu, né, que chama, né? A roda, ela fez um S. Não dava nem pra usar a roda. E eu pus tudo aquilo, era 1h da manhã, né? Falei, Jeová, girei, e agora, né? Falei, eu não posso voltar pra casa desse jeito. E eu lembrava que o irmão que me levava, era o irmão Samuel, ele tinha um borracheiro aqui na Filadélfia, várias vezes furou o pneu, a gente foi ali de noite, ele é 24 horas ali. Falei, eu vou lá pra arrumar esse pneu do carro. Guardei o carro na garagem, falei, mas eu não vou agora não. No outro dia, acordei cedo, sem falar nada, fiquei quietinho. Entrei no carro, peguei tudo o dinheirinho que eu tinha. Entrei no carro, montei no carro de manhã, fui no borracheiro, arrumei, mandei desentortar a roda de ferro, ele conseguiu. Troquei, comprei um pneu usado. Olha que coisa, né? Não tinha dinheiro pra comprar um novo. Falei, não, dá um que você tiver aí, eu ponho no step e nós roda. Mandei arrumar a barra de direção, quebrou um negócio lá, 350 pau. Isso na época, meu Jesus. E arrumei, né? O carro ficou uma porcaria, mas arrumei. Aí, eu não sei se passou 2, 3, 4, 5 dias. E meu pai andava naquele carro e eu do lado. Toda vez ele falava, nossa, mas esse carro tá estranho, né? Essa direção parece que você tá mole, assim, sabe? Você mexe... Eu não notei nada, não. Na época da gente, molecada, vocês não têm ideia. Hoje a molecada faz os erros delas aí, não tá nem aí. Na nossa época, a gente... Nossa, meu Deus do céu. O medo era terrível. Até que não teve jeito. Eu nem lembro como o pai descobriu. Eu não sei como foi, mas eu sei que foi quase uns 5 dias depois. Aí meu pai descobriu, né? Como o senhor descobriu? Eu nem lembro como o senhor descobriu aquilo. O senhor Louis Step, sei lá, eu não lembro. Bom, enfim, eu não apanhei, graças a Deus. E nós com Deus é a mesma coisa, amados. É a mesma coisa. Você erra. Você quer ficar escondendo a coisa de Deus. Para com isso. Ah, não, eu não vou na igreja, não. Vai que eu chego lá e Deus fala comigo. Mas é aqui que Deus quer falar no teu coração, meu querido, minha querida. Abra o coração, deixa o Senhor falar contigo. Ah, mas vai que eu vou e Deus puxa a minha orelha. Se Deus tiver que puxar a nossa orelha. Amém, querido. Nós lemos lá em Hebreus que Deus só corrige aqueles que Ele ama. Não se afaste de Deus. Porque a gente quer fazer do nosso jeito, não queira fazer do seu jeito. É mais fácil você se entregar para Deus. Deus não é esse Deus que a gente pensa que Ele é. Deus quer sarar a tua ferida. Deus quer ver você bem com Ele. A última frase que eu deixo no teu coração. A pergunta que eu faço, igreja. Eu creio que o perdão de Jesus, ele é muito maior do que qualquer seja o erro que porventura tenhamos cometido nesta terra. Eu posso ir além, o perdão de Jesus, ele é o perdão que faz com que o homicida seja perdoado.